Pai Noel, filho da puta, rejeita os miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. Presentei aos ricos e cospi nos pobres. Presentei aos ricos e cospi nos pobres. Nós vamos sequestrar.